Givanildo Costa, comunicando. Enquanto houver fome e frio nos lares pobres nas ruas, e tantos nem casa tem, eu não vou comemorar. Enquanto a guerra matar por fanatismo, ambição, irmão destruindo irmão, eu não vou comemorar. Enquanto houver desemprego, faltar saúde e lazer, segurança, educação, eu não vou comemorar. Enquanto houver preconceito de cor, de crença e de raça, inveja, ódio, vaidade, eu não vou comemorar. Enquanto houver desperdício, egoísmo, indiferença, sequestros, crimes e vício, eu não vou comemorar. Enquanto houver abandono de crianças, de idosos, medo, angústia, sofrimento, eu não vou comemorar. Enquanto houver miseráveis, desprezo ao deficiente e mendigos nas sarjetas, eu não vou comemorar. Mas não perdi a esperança. Sonho louco? Utopia? De que chegará o dia em que tudo vai mudar e eu irei comemorar. Do malvarmo cae malsato, falcius homoi sur la estratoi, por tromulta mancas reimo mi refusus festi. Dum militoi blinde murdos, cun avido fanatique, frato ia mortigas fraton mi refusus festi. Dum existos se laboro, cae et analfabetezzo, crescus daure cae minatse, mi refusus festi. Dum prospero antaiudio, pri coloro, cred auraso, pro vantezzo cae malamo, mi refusus festi. Dum prosperos egoismo, homoi gividos monavido, al perforto cae al crimo, mi refusus festi. Dum infan cae malio nulo, restos daure sem protecto, solitime cae angore, mi refusus festi. Sed, esperus mi, ne perdis, tu frenes au utopio, certi baldau, changio venus, cae festus gioio plene. Poema concebido pela poetisa e cantora esperantista Aneide Barros Rego, contido no livro Poesias Escolhidas do Brasília Esperanta Parnaso, Parnaso Brasileiro Esperantista, de diversos autores, organizado pelos esperantistas do Brasil, Sila Chaves e Neide Barros Rego, traduzido para o Esperanto pela esperantista e a esperantista brasileira e declamadora Neide Barros Rego. Protesto, poema verquita de la poetino, cantistino, cae Brasila esperantistino, Neide Barros Rego, e la Brasilo, e la libro, electita e poesioi de la Brasila Esperanta Parnaso, de varia autoroi, cum ordigita de la gay esperantisto e Brasilo, Sila Chaves, cae Neide Barros Rego, traduc gin, esperantelingven, esperantistino, cae declamistino, Neide Barros Rego. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Esse bonantagonte, né? Bonantagonte. Tio e Kiu, as contas, bem? Minha cara, amigo, Valdecício, me fartas bom, amigo? Minha tecniquista, treca pabla. E o nosso técnico, muito capaz, Valdecício, aí na batuta. Minha cara, miquino Leila, te fartas bom, minha miquino frata, minha miquino fartas bom, Leila. E a Leila, minha amiga, a Leila, que está no telefone, 3-3-6, Univar, nulo, nulo. É a minha amiga Leila, que está no telefone, 3386-1400, para você participar, para você não deixar de participar. Pois é, pois é, pois é. E não vamos esquecer jamais de comemorar com nossa equipe que está fazendo tanto tempo de juntamente divulgando a Liga Internacional. E agora há pouco nós tivemos com o nosso amigo João Manso, que já gravou o noticiário já foi para sua Teresópolis, lá no interior do nosso estado, aqui próximo ao Rio de Janeiro, junto com Cláudio Soares, que é o nosso locutor. Também para minha amiga, Julieta Dulce, ela que tem a voz mafiosa da Rádio Rio de Janeiro, ela que daqui a pouco vai participar no nosso noticiário. Também aquele abraço pro meu queridíssimo amigo, o nosso Fabiano Henrique, ele que já é redator, ele que é locutor, ele que é apresentador, é tudo, é o nosso substituto. Pois é. Passeio conosco pro meu amigo Renan Hetman aqui, que apresenta aquele programa Arte Exposição toda quinta-feira à noite. Ele que tem um trabalho belíssimo, não deixa de escutar também. E também divulga esperantista de todos os tempos. E para todo mundo que nos escuta, aquele abraço. E não deixaria jamais de lembrar de alguns ouvintes. Nós queremos lembrar do meu amigo José Pardal, que fica lá no estado do Rio. Para Nildé Terezinha, para o João Vitor, para Conceição de Almeida, para Daniela, para Zélia, para o Nilton Santos, para Umbelina, para Natália Rosa, para Ilza Boico, para o Valdemar Brandão, para Brasilina de Barros, para Lucina Soares, para Sandra Cristina, para Marilza Silva, para Joana, para Bianca, para o Murilo, para Maria Luísa, para o Paulo Carvalho e para Ioeila também. Foram todos aqueles que participaram conosco no último encontro, junto ao Centro Espírita de Jacarepaguá, quando participamos no 7º encontro Espírita Esperantista, para todo mundo participar. Foi excelente, muito bom. Estão de parabéns os companheiros lá de Jacarepaguá. E não poderia jamais deixar de enfatizar aqui uma instituição importantíssima que se faz pelo mundo afora. Ela que coordena o movimento esperantista em todo o mundo, que é a Universal Esperanto Associação, que é a Associação Internacional ou Universal de Esperanto, que tem sua sede em Roterdã, na Holanda. A DIC Westas Tie, em Roterdam, em Holanda, em Nederlando, que Westas Universal Esperanto Associação. E também aquele abraço para todo mundo. E não deixaria jamais de lembrar de um esperantista conhecido em toda a terra, ele que já foi ex-presidente da Associação Universal de Esperanto. Olha só o que ele falou sobre o Esperanto, olha que maravilha que ele disse: os esperantistas não apenas promovem o Esperanto, mas também pleiteiam o direito comum a todos os povos por sua dignidade de pensar, trabalhar através de suas línguas, viver segundo suas próprias culturas, ser o que são, em plenitude e sem constrangimento. Sabe quem disse isso? O meu amigo Renato Corsetti, de Vicência que o dirigiam, tio Fraso Belega, foi meu amigo Renato Corsetti, que é lá da Itália, que olha, hoje nós temos novidades no programa, hein? Pois é, direto da Itália pra você, pois ele que disse isso, porque assim nós temos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E vocês são capazes, como são capazes? O meu amigo Valdeci é pra lá de capaz. Ele que está aí, cada dia que passa, se esmerando na sua condução dos programas da Rádio Rio de Janeiro. Pois é, e a semana passada nós tivemos uma pergunta foi muito fácil, e tivemos quantos acertadores, né? A pergunta que foi, nome de um país asiático em Esperanto. E demos três opções, e a correta foi a letra C. Tinio, que significa China em português. Como é que é China em Esperanto, meu jovem Valdeci? Tinio, repete comigo. Tinio. Isso aí, garoto, põe lá no seu dicionário. China em Esperanto é Tinio. E ganhamos, tivemos vários acertadores, e no sorteio, quem foi o agraciado foi o Renato da Mota, lá de Cosme Velho. Ele que não quis receber o prêmio, que foi aquele trabalho para criança, né? Um disco todo ele com música de criança, com a voz do nosso queridíssimo Flávio Fonseca e a nossa queridíssima Cristina, sua esposa, né? E que ele, Renato Mota, está doando o nosso disco para ser novamente apresentado. Não é isso? Porque a pergunta para hoje é a seguinte, pessoal, atenção, hein? Valendo, hein? Valendo esse CD infantil, de música de criança, música de roda de criança, hein? Pra você ensinar pro seu neto, pro seu filho, pro seu bisneto, pro seu tataraneto. Será que é possível, tataraneto? Pois é. Junto com um livro, uma revista, melhor dizendo, com várias informações sobre Esperanto em português, com depoimento de pessoas de vários países, porque a pergunta é a seguinte, presta atenção, olha só, pessoal. qual o nome completo de Zamenhofer? Qual o nome completo do criador do Esperanto ou iniciador do Esperanto, hein? Será que é na opção A, Lázaro Luiz Zamenhofer? Será que é na B, Manuel Zamenhofer? Ou será que é na C, Sérgio Zamenhofer? Será que é A, será que é B, será que é C, hein? Será que é na primeira? É, Lázaro Luiz Zamenhofer. Será que é na segunda? Manuel Zamenhofer. Será que é na C, Sérgio Zamenhofer, hein? Valendo, hein? Um CD de criança, de música de roda pra você, todo em Esperanto. E mais uma revista falando sobre Esperanto, com depoimentos mais diversos. Porque a seguir nós somos o quê, meu jovem técnico? A música de hoje. E olha só que beleza de música, lançamento pra você. Vai apresentar mais um lançamento da música esperantista. Há algumas semanas tocamos pela primeira vez no Rádio Mundial a faixa de trabalho do CD do grupo cubano Aminday. Hoje vamos sair na frente outra vez. Você vai ouvir a mais nova música do grupo holandês Kaito. O conjunto inicialmente um quarteto, agora é uma dupla. O CD intitulado Duope, em português em duo, somente estará nas lojas depois de amanhã, dia 20 de outubro. Mas aqui na Rádio Rio de Janeiro você ouve antes a faixa Rave Kun Vi. Kai ki al min vira vega. Sur la strando ni cantas ambus di jazz ni ridas. En la blanca sablo ni ai nomo ni scrivas. Ni svingas ronsaltas kai dansas sur dunno. En cavajo falget di jazz ni sur la fundo. Ne gravas por ni che ne brillas la sunno. Kai ne zorgigas nin ec e fluvo. Tiel flanco ce flanco nin ne genas la vento. Bona estas nia sen temperatura. Bonega estas nia sen temperatura. Vinci igas mi, estas rave cum vi. Che bon fategas mi, iam mi estas cum vi. Iam la tago bonegas, de matengis vespero. Ne consider la vetero. Kiel min vira vegas, ci tiu tago bonegas. Ni sentas ni ambau lanzai malforte. Do en plena lumi en litigias comforte. Sub la lit tu coi porca ni pli fortigiu. Ni malaperas porca baldau ni preboniciu. Contro la fenestro audas ni la hael batadon cum plesuro. Tiel cune la malvarmo ne gravos por ni. Bona estas nia sen temperatura. Bonega estas nia sen temperatura. Vinci igas mi, estas rave cum vi. Ke bon fartegas mi, kiam mi estas cum vi. Tiam la tago bon egas, de matengis espero. Ne considerante la vetero. Varma la vento, troppo secca la pluva. Troglitiga la glazia, trovar mega lassuno. Sufficia il ghiale por misera tago. Set bon chance por vi, ne concernas por mi. Pri la clima mi ne plendas, la chitarra mi prenas. C'è pro la vetero, ne shangigias la refren. Vinci igas mi, estas rave cum vi. Che bon fartegas mi, chiam mi estas cum vi. Ti am la tago bonegas, de matengis espero, ne considerante la vetero. C'è pro la vetero, ne shangigias la refren. Vinci igas mi, estas rave cum vi. Che bon fartegas mi, iam mi estas cum vi. Ti am la tago bonegas, de matengis espero, ne considerante la vetero. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. Lançada reportagem sobre o Festival de Cinema Esperantista. Amanhã tem clube de conversação na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Site agrada esperantistas fãs de palavras cruzadas. Rússia realiza Congresso Nacional de Esperanto. Um giro pelo movimento esperantista. Movimento Espírita Português abre as portas ao Esperanto. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Quero que você diga urgentemente, olha que maravilha de música, escutou? Música direta da Europa pra você, cantada em Esperanto, Kaito, olha que coisa bonita. Mas responde pra gente, participa nesse instante, quero que você diga, não deixe de participar. Qual o nome completo do Zamenhof? Será que é na opção A, Lázaro Luiz Zamenhof? Será que é na B, Manuel Zamenhof? Ou será que é na C, Sérgio Zamenhof, hein? Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não. O meu amigo Valdecir dizendo aqui, que é o nosso técnico, olha, eu acho que é A1, ou seja, A. Será que ele tem razão? Não sei não. Mas eu sei sim que você está participando conosco, hein? Valendo, hein? Valendo um CD de criança, com música de criança, música de roda de criança, hein? Esperando você cantar com seu neto, com seu filhinho, com seu bisneto, e também uma revista falando, descubra o Esperanto, falando sobre o Esperanto, depoimento de pessoas de vários países, porque a seguir nós temos o quê? Meu jovem técnico. Entrevista. No programa de hoje vamos apresentar uma conversa que tive há poucos dias com um dos mais conhecidos esperantistas do mundo. Estou falando do professor italiano Renato Corsetti. Inicialmente agradeci sua gentileza em bater um papo comigo, ao que ele respondeu: Nenene, essas migio devas danki vin, cai saluti in auscultantoin. Facte estas vigio donas a mila e blezzon paroli con iom da Brasília e esperantista. Ele disse que é ele quem deve agradecer e saudar a todos os ouvintes. Ele agradece pela oportunidade de falar aos esperantistas do Brasil. Que é estes la lasta itala congresso de Esperanto? Como foi o último congresso italiano de Esperanto? Oh, não, ci estis tre bona, facte estis proximume 215 cestanto i el pura i lando i non giusta ci vespera ni esti discutanta i sulla lando i qui salutis estis dec quin au dude quin do estis multa i lando i fatte do ci ocasis en Torino yes en iu granda vilao en ci ocasis anca u seminario pri Europa i temo i por la Europa in unaro en Esperanto yes finanzita della Europa Commissione do cio esti senordo. Ele disse que foi muito bom. Participaram aproximadamente 250 pessoas de diversos países. Naquela noite, ele discutia se os países que fizeram saudações eram 15 ou 25 ao todo. O evento ocorreu em Turim, numa grande vila. Aconteceu também um seminário sobre temas europeus para a juventude em Esperanto, financiado pela Comissão Europeia. Portanto, tudo correu em ordem. Bonegue. Que o estes lá ouviu opinião lá player estar aí programeiro e de ti o congresso? Quais foram, em sua opinião, os principais destaques da programação do congresso? Uno estes tiriu seminario, que o estes pri la politica e sistema in Europa, cai la povoi, cai mal povoi della civitá noi. Yes. Gi estes cefe presentita de la presidente de Europa Democratio Esperanto, che è questa Franza Esperantisto, Bertrand Hugon, che ha avuto questo anche un seminario pri teatro, che è presente Paul Gabbins. Paul Gabbins è stato accademiano, redattore de Monato, che è grande conanto caixa tanto de teatro. Li presentis la historion de la Esperanto teatro, ludigis la partoprenanto in kiel aktoro. Interesse. Poste kiel kutime en italaj kongresoj estis cursoi por comenzantoi, do absoluta i comenzantoi, cai cursoi por progressantoi, cursoi por spertuloi, e plu. Tio estas vere lingua i cursoi. Um deles foi esse seminário sobre o sistema político da Europa e os poderes dos cidadãos. Ele foi apresentado principalmente pelo presidente do Partido Europa, Democracia e Esperanto, o esperantista francês Bertrand Higon. Ao lado deste, ocorreu um seminário sobre teatro, comandado pelo inglês Paul Gubbins, acadêmico, redator da revista Monato e grande conhecedor do tema. Ele falou da história da dramaturgia esperantista e fez os participantes brincarem de atores. Depois, como de costume nos congressos italianos, houve cursos de Esperanto em diversos níveis. Kaj Renato Corsetti, dum la ĵus finiĝinta itala congreso de Esperanto, estis elektita la nova estraro de Itala Esperanto Federacio, Kiuj estas la nova estraranoj? Durante o recém-terminado congresso italiano de Esperanto, foi eleita a nova diretoria da Federação Italiana de Esperanto. Quais os nomes dos novos diretores? La presidente estas Aldo Grassini, que o iam estis presidente antao mi estis. Nun estas Aldo Grassini presidente, mi vicepresidente, Laura Brazzabeni segretario, Francesco Maurelli cassisto, poste estrarano y estas Brunetto Casini, que organiza sta congreso in giuste, Michael Boris Mandirola e Davide Astori. O presidente é Aldo Grassini, Renato Corsetti é o vice, Laura Brazzabeni, secretária, Francesco Maurelli, tesoureiro. Os demais diretores são Brunetto Cassini, que organiza os congressos, Michel Boris Mandirola e Davide Astori. Caene, profitas de um tio caso por desire ele alvi anco. É bom chanson dum la nova ofício período, né? Nós aproveitamos esta ocasião para desejar a eles e a você boa sorte durante o novo mandato. Como você avalia o seu período como presidente? Sed kiel vi taxas vian ofício período, kiel presidenton de Itala Esperanto Federacio? Bene, la umi estis en ordo, do mi faris kion mi povis. Cefa fero kion ni faris estis la informado al ne esperantistoi. Do ni faris amason da informado kai en la reto per annonsoi en Google exemple, au en Facebook, annonsoi qui portas poste la respondinto in alla pagioi della reta i cursoi. Ele disse que tudo correu em ordem, ele fez o que pôde. O principal foi a divulgação junto aos não esperantistas. Foi feita uma divulgação em massa na internet por meio de anúncios no Google e no Facebook. Anúncios que conduziram posteriormente os interessados a páginas de cursos pela internet. Esta é a Rádio Rio de Janeiro e você ouve a entrevista com o esperantista italiano Renato Corsetti. Carolo, ni auscultanto estis que vi cutime diras que vi estas que vas ao caixa brasilano, tchunê? Yes. Que ele me diras, tion? Nossos ouvintes sabem que você costuma dizer que você é como que um brasileiro às escondidas. Por que você diz isso? Char mi pensas que en la nuna mondo tio kion brasilanoi esprimas, tio kion brasilanoi estas. Estas io tre bona, char en la estonta mondo, kiam la malnova Europa ilando iusono gaia plu, farigias pli gai pli sen esperai, cae iom genatai, char ili perdas ciutage plida potenso, cae la nova ilandoi, Brasilo, Hinduio, Cinuio, cae plu, akiras potenson. Do estas evidente che en citiui nova ilandoi qui estas suprenirantai, giel Brasilo, la entusiasmo por la estontezzo estas granda, dume niai malnovai landoi estas timo pri la estontezzo. Do oni pensas che la situazio tamen farigios prima bona. Do pro tio mi credas che ci dio entusiasmo da brasilanoi. Estas io vere tre valora por la esperanto movado. Cae la brasilanoi devus iel infecti, transdonici di un malsanon per entusiasmo alla tuta mondo. Almeno alla tuta esperantista mundo. Ele o diz porque pensa que no mundo atual, aquilo que os brasileiros são e expressam é muito bom. No futuro, quando os velhos países europeus, os Estados Unidos e outros se fazem mais e mais desesperançados e um pouco incomodados porque perdem forças a cada dia, os países novos, Brasil, Índia, China e outros, ganham força. Então é evidente que nesses países emergentes, como o Brasil, o entusiasmo com o futuro é grande, enquanto nos velhos países há um temor. Pensa-se que a situação ficará ainda pior. Por esse motivo, ele crê que o entusiasmo dos brasileiros é algo muito valoroso para o movimento esperantista. Os brasileiros devem, de algum modo, infectar o mundo, pelo menos o movimento esperantista, com esse sentimento. Yes, é. Que é estas via impresso pri la nuna Brasila Esperanto Movada? Quais as suas impressões sobre o atual movimento esperantista brasileiro? É, mi vidas gin de tre mal proxime, sed generale la agado que o casas en Brasilo estas ne compareble pli granda ol la agado que o casas en plura e Europa e lando icune. Do, mi donas nur un exemplon. Estas unu listo en la mondo kiun mi ne sukcesas sekvi pro tro multaj mesaĝoj. Kaj tio estas la brazila listo, tio Esperanto Brazilo, aŭ mi ne memoras precize la nomon, kiu havas tro da mesaĝoj. Do, compare kun la listo por la tuta Eŭropo kaj kun aliaj listoj. Do, simple ci ne estas sekvebla. Tio signifas che l'agado vere estas granda. Do vivo a seste contenta, ibridio. Ele vê o movimento esperantista brasileiro de muito longe. Mas, geralmente, a atividade que acontece no Brasil é incomparavelmente maior do que a que ocorre em muitos países europeus juntos. Como exemplo, ele cita uma lista de discussão brasileira que ele não consegue acompanhar pelo excesso de mensagens. Em comparação com outras listas europeias, a brasileira é simplesmente impossível de ser acompanhada. Isso significa que a atividade no Brasil é realmente grande. Por esse motivo, os brasileiros devem se orgulhar. Manegue. Cai xandiante lá a feira. Same aqui, yeah. Alnia Carmemora Samidiano Sila Chaves, vi defendas la simplete son de Esperanto. Parolo iomete bonvole pritio sintenado. Mudando de assunto, a exemplo do saudoso esperantista Sila Chaves, você defende a simplicidade do Esperanto. Fale um pouco sobre esse ponto de vista. Mi pensas que Esperanto havas nur unu forton, que gi estas simpla, facila, sen escepta. Do la homoi successas lerni Esperanton. Gi estas facila kaj oni successas lerni gin, ĉar Zamenhof havis grandan intuicion kaj faris lingvon belan kaj simplan, kiu baziĝas sur certaj principoj. Nun, se oni komencas enkonduki neologismojn, malfacilajn vortojn, vortfaradaj sistemoj, kiuj ne estas laŭ la sistemo de Esperanto, do tio simple malfaciligas la lingvon. Ĉiuj diras, ke Esperanto estas tro Eŭropa, sed almenaŭ ĝi estas regula kaj facila, kaj ĉinoj sukcesas lerni ĝin. Se oni igas ĝin pli komplikita, do tiam oni malfacile povos lerni gin, ciam pli malfacile. Cai char Esperanto devas esti monda lingvo, cai ne nur Europa lingvo, estus bone teni gin, kiel diris Sila Chaves, teni gin simpla, regula, cai facila. Ele pensa que o Esperanto tem somente uma força, a sua simplicidade, sua facilidade. A língua não tem exceções. O Esperanto é fácil e as pessoas conseguem aprendê-lo porque Zamenhof tinha uma grande intuição e fez um idioma simples e fácil que se baseia em certos princípios. Entretanto, se as pessoas começam a introduzir neologismos, palavras difíceis, sistemas de criação de palavras que não condizem com o sistema do Esperanto, a língua torna-se difícil. Dizem que o Esperanto é excessivamente europeu, porém, pelo menos, ele é regular e fácil, de modo que os chineses conseguem aprendê-lo. Se o tornarem mais complicado, então mais dificilmente as pessoas poderão aprendê-lo. E porque o Esperanto deve ser a língua internacional, e não somente europeia, é bom mantê-lo simples, regular e fácil, conforme dizia Sila Chaves. Esta é a Rádio Rio de Janeiro e você ouve a entrevista com o esperantista italiano Renato Corsetti. Yes, cela fino de tio ti interparolo, tive povo sendo a linha auscultante, cai a linha carrega amigo Givanildo, saluto messagem, ocasi dela do decviniaridio dela radioprograma Esperanto la lingua de fratezzo. Ao final desta conversa, você poderia mandar aos nossos ouvintes e ao nosso caríssimo amigo Givanildo uma saudação por ocasião dos 25 anos do programa Esperanto, a língua da fraternidade? Yes, sem dúvida que tre volonte, no, mi reencontro Givanildo quelca in foio in mi estis anca o en la sidejo de la radio en Brasilo en quelca io caso i estis a congreso au Brasila congreso do mi credas che la laboro de Givanildo ca ci di radio estas ege valora char do ci e questis en momento che am Esperanto estis nur cefe scribita lingvo. Yes. Cai certe gi helpis multa in homo in almeno in Brasilo por audi la vivantan Esperanton. Do bon desiro in allica e al cio ascoltanto. Ele disse que sem dúvida e com muito gosto. Ele se encontrou com Givanildo algumas vezes e esteve também na sede da Rádio Rio de Janeiro em algumas ocasiões. Renato Corsetti acredita que o trabalho desenvolvido por Givanildo e pela emissora é muito valioso, porque se estabeleceu em um momento em que o Esperanto era principalmente apenas uma língua escrita. E certamente ele ajudou muitas e muitas pessoas, pelo menos no Brasil, a ouvir um Esperanto vivo. Ele faz votos de felicidades ao Givanildo e aos ouvintes. Esta foi a entrevista com o esperantista italiano Renato Corsetti. Comunicando Givanildo Costa. Pois é, escutaram? O meu amigo é Renato Corsetti, ele ex-presidente da Associação Universal de Esperanto, ele que é conhecido no mundo inteiro, ele que falou diretamente de Palestrina lá da Itália, para você escutar, que maravilha, hein? Mas passe conosco, quero que você diga urgentemente, olha, não esqueça, hein? Qual o nome completo de Zamenhof? Será que opção A? Opção A? Lázaro Luiz Zamenhof? Será que era B? Manuel Zamenhof? Ou será que era C? Sérgio Zamenhof? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Valendo, hein? Valendo um CD de músicas infantis, música de roda infantis, pra você, pro seu neto, toda a sua família. E também uma revista falando sobre o Esperanto, as pessoas dando depoimento. É uma maravilha, porque tanta gente participando. Eu não vou nem dizer agora nesse instante, porque a seguir nós estamos aqui, meu jovem técnico. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Movimento Espírita Português abre as portas ao Esperanto. Num oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. Lançado na internet a videoreportagem sobre o primeiro Festival de Cinema Esperantista. A mostra ocorreu no último Congresso Pan-Americano de Esperanto, realizado em julho na capital paulista. O produtor do filme é o brasileiro Rogério Pavinski. A obra pode ser vista no site YouTube. A assessoria de comunicação da Cooperativa Cultural dos Esperantistas divulgou a agenda de atividades da semana. Amanhã, quarta-feira, o convidado do Clube de Conversação é o professor Jair Salles. As atividades começam às 18h. A Cooperativa Cultural dos Esperantistas está situada na Avenida 13 de Maio, número 47, sobre loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Os esperantistas, fãs de palavras cruzadas, já podem se dedicar ao passatempo de modo simples e gratuito. Está em pleno funcionamento na internet o site Scrabble. A página apresenta as famosas cruzadas em diversos níveis de dificuldade, sempre em esperanto. O endereço é www.scrabble.ixo.net. Rússia realiza Congresso Nacional de Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce. Começa na próxima quinta-feira, dia 20, o Congresso Russo de Esperanto. As atividades terão lugar em Reboksari, uma região central da parte europeia da Rússia. A programação tem como destaque passeios, mesa redonda e um concurso linguístico. A principal atração da parte artística será o show do cantor e compositor Mikhailo Braunstein. O Congresso Russo de Esperanto vai terminar no dia 23. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. O projeto Esperanto para o Público vem distribuindo panfletos de propaganda do idioma em banca de jornal dos bairros de Bangu e Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro apresenta aos domingos às 15 para as 7 da manhã aulas do curso de Esperanto. A empresa audiovisual brasileira Imago Filmoi lançou um projeto para fazer um documentário sobre a vida do criador do Esperanto. Está marcado para o dia 27 de novembro, o 24º Encontro Esperantista da zona oeste do Rio de Janeiro. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora-61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. O Movimento Espírita Português abre espaço para o Esperanto. No próximo sábado, dia 22, o professor João José Santos vai promover o lançamento do livro O Esperanto é Fixo, no Centro Espírita A Casa do Caminho, em Lisboa. Na oportunidade, o expositor irá apresentar breves informações sobre o idioma e as principais características da obra. Ao final, abordará a relação entre o Esperanto e o Movimento Espírita. Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Que é bom, né? Me dizias que é meu amigo Renato Cossetti, Aldas Min, em Italia, minha cara fratambra com malvite, né? Via família. Eu tô dizendo que nesse momento, na Itália, via internet, o meu amigo Renato Cossetti tá me escutando. Que alegria, garoto! Tô mandando pra você aquele abraço fraterno. Obrigado, garoto! Que bom, que bom, que bom! E não deixe de participar conosco. Quero que você diga urgentemente qual o nome completo de Zamenhof. Será que é na opção A, Lázaro Luiz Zamenhof? Será que é na B, Manuel Zamenhof? Será que é na C, Sérgio Zamenhof? Será que é A, será que é B, será que é a V? Ou será que é a C? Poderá, hein? Será que é na primeira, será que é na segunda, será que é na terceira? Porque minha amiga Eliane está dizendo que a letra é A. Olha aí, está dizendo que é Lázaro Luiz Zamenhof. Será que ela tem razão? Minha amiga Eliane, que é de São Cristóvão, está dizendo assim: uau, meu querido, boa tarde. O texto de abertura escrito pela Neide Barros é simplesmente maravilhoso. Será que um dia poderemos bater as tacinhas com essa vitória que ela está anunciando? Com certeza, minha filha, é só esperar um pouco mais. Abraço para minha amiga Neide Barros, essa garota que um dia vai estar aqui novamente. Nós iremos chamá-la para ser entrevistada aqui. Está dizendo que a letra é A. O Luiz Carlos da Ilha do Governador está dizendo que a letra é A. O Alexandre, lá de Santa Cruz da Serra. Sabe o que é o Alexandre? É o nosso filho. Pois é, obrigado, garoto. Você já aprendeu Esperanto? Eu ensinei bastante, você nunca ligou, hein? Ele já sabe falar alguma coisa. Tá dizendo que a letra A. A Norma de Marechal tá dizendo que é a letra A. A Lenice de Campo Grande tá dizendo que a letra é A. A Lucília de Campo Grande tá dizendo que a letra é A. É a A. O Henrique Daniel tá dizendo que a letra é A e tá mudando aquele pontapé. A Neilceia, aqui da Ilha do Governador, tá dizendo que a letra é A. Cadê você, garoto? Você sumiu? E tá dizendo assim, olha, eu vou fazer aniversário essa semana agora, quinta-feira. Você pode cantar pra mim? Vou cantar pra você agora, nesse instante. Me ela play, me la tago, me gratula, salve, desirante feliz. Gostou, né? Você é minha amiga? E você participa? Não, você não quer participar conosco, não? Participa, porque aqui você tem voz. Eu tenho aqui uma novidade pra você urgentemente. Olha só, daqui uns dias eu vou entrevistar o meu amigo Ailton Lima Rocha, que lançou um livro de poesia, Anjo Ferido. Olha que beleza de livro. E ao final tem... é algo belíssimo sobre a história do Brasil toda em Esperanto. E parabéns o meu amigo Ailton Lima Rocha, que mora ali no Valqueire, que nós vamos entrevistar daqui uns dias. E também informar para vocês que no próximo dia 20 de novembro, guarda essa data, hein? Terceiro domingo de novembro, de 9 às 5 da tarde, teremos mais uma atividade na Fazenda Esperanto, lá em Bangu. Daremos detalhes posteriormente. Porque a seguir nós temos o quê, meu jovem técnico? Mais música. Olha só que música bonita nós vamos escutar, hein? A pedidos, hein? Escuta só, hein? É, a Alma das Andorinhas, cantada e esperando pelo meu amigo Marco Aurélio. Vamos ouvir? Eu quero ver. E aí me disse adeus ao que eu desci, ali irás rir um danimo. Verene, verene. E aí me disse adne, ao que eu desci, ali nas parfum del floro. Verene, verene. Me certiga se é a corani, me sentas lá na dura, um cantante cai plorante, me te siga que dia sentas-me ridenta do lame. Me disse adne, ao que eu desci, ali na tristeza cai de olho. Verene, verene. E aí me disse adne, ao que eu desci, ali na saudade cai ploro. Verene, verene, me certigas yes, e me acorani, me sentas lá na dura, cantante cai plorante, me te siate. Que diam sentas-me, ridenta do lami. Que diam sentas-me, ridenta do lami. O livro Esperantista em Foco. Alô, amigos, aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de O Livro Esperantista em Foco. Para os esperantistas de hoje, a figura de Lázaro Luiz Zamenhof é quase somente relacionada à criação do Esperanto. Poucos se lembram de que o gênio de Bialystok tinha em mente algo mais abrangente. Para ele, a língua internacional era parte de um projeto maior, ao qual dedicou sua vida, a união da humanidade em uma família fraterna. Esse conjunto de ideias para o aperfeiçoamento moral do homem é chamado romaranismo. Segundo o próprio Zamenhof, trata-se da busca da humanização pura e da mais absoluta justiça e igualdade entre os povos. Tal viés ideológico somente foi trazido a público 19 anos após a publicação do primeiro livro de Esperanto. O escritor russo Alexander Korjenkov abordou esse tema no livro Miestas Homo, que em português significa Eu Sou um Homem, publicado em 2006 pela editora Sezonoi. A obra contém tratados, artigos, palestras e cartas sobre temas ligados ao romaranismo. São ao todo 76 textos distribuídos ao longo de 287 páginas que dão ao leitor um panorama da concepção de mundo do criador do Esperanto. Korjenkov não só compilou os textos, comentou-os com a autoridade de quem se dedica à pesquisa da obra de Zamenhof há décadas. Não é à toa que o público o reconhece como uma das mais abalizadas vozes sobre o assunto no mundo. Ao contrário do que se pode pensar à primeira vista, Miestas Homo não é uma leitura tediosa. A lógica de Zamenhof é cristalina e fluente, mesmo depois de décadas. Além disso, o assunto é por si só atraente e atual. Se as ideias contidas no livro houvessem encontrado acolhida há mais tempo, a evolução humana teria sido mais rápida. Por esse motivo, vale a pena ler. Falamos no programa de hoje do livro Miestas Homo, organizado pelo escritor russo Alexander Korjenkov e publicado pela editora Sezonoi. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de O Livro Esperantista em Foco. Desrevido! Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Esse que é legal, isso é que é legal. Bonegue, que a bona laboro, que a bona radia programa, essas dia programa. É, que programa bom é esse nosso, hein? Você tá gostando? Eu tô gostando muito, então participa com a gente. Quer que você, a minha amiga Leila quer participar, hein? Leila, você não pode participar, você está no telefone, garota, que coisa é esta? Pois é, diga pra gente, urgentemente, qual o nome completo do Zamenhof? Será que é na opção A, Lázaro Luiz Zamenhof? Será que é na B, Manuel Zamenhof? Será que é na C, Sérgio Zamenhof? Valendo um CD de criança, só de música de roda em Esperanto e uma revista falando sobre Esperanto em português. Coisas belas, que coisa boa. E está chegando nesse momento a participação do meu amigo Rodrigo de Jacarepaguá, tá dizendo que a letra A. Obrigado, garoto. Aquele abraço, garoto Rodrigo. Eu sempre saudade de você, garoto. Da Priscila de Caxambi, tá dizendo que a letra A. Obrigado, Priscila, pela participação. Tânia Regina de Caxambi, tá dizendo que a letra A. Obrigado, jovem. O Isaldino aqui da ilha está mandando aquele abraço e está dizendo que a letra é A. E você, vai participar quando? Porque nós temos que seguir, meu jovem. Tá... Mais música. Vamos escutar uma música legal? Olha que música bonita. Escuta só, Vera Jordão para vocês e Mal Harmonio, com texto do meu amigo Aloysio Satorato. Vamos ouvir, eu quero ver. Me vou assim, virtual, me vou assim, vertical, me vou assim, surbite, me vou assim, surite. Me vou assim, terrete, me vou assim, surportrete, me vou assim, checrane, me vou assim. Malename, porque eu vi uma harmonia, chucupas-me, ocupas-me. Givanildo Costa, comunicando. Pois é, nós estamos terminando, hein? Que coisa boa. É, coisa boa, não coisa ruim, mas é boa também, porque tem muita gente querendo se apresentar aqui em outros programas, na sua rádio, na emissora da Fraternidade, La Fratez Radista, Tio, Rio de Janeiro, pra você. E tá participando também conosco, chegando nesse momento, o Valdir dos Santos e também o Luiz Carlos, falando que está presente. A Norma de Marechal Hermes já disse também. Já disse também, e tantos outros estão participando conosco. E se você disse que a resposta correta é a letra A, meus parabéns. O nome do Zamenhof era Lázaro Luiz Zamenhof. Olha, pessoal, e tanta gente está participando, tanta gente que acertou. Eu vou mexer para lá, eu vou mexer para cá, para ver quem vai ganhar esse CD com essa revista. Informando também que hoje, na sexta-feira, teremos mais uma palestra na cooperativa, lá na Avenida 13 de Maio 47, sobre a 208, onde meu amigo Ilmar Gomes vai falar em esperanto. Sambo, agonias, sedine mortas. Samba, agoniza, mas não morre. Pois é, é no, na sexta-feira, 18 horas, lá na cooperativa. E vamos mexer pra lá, mexer pra cá. E deixa eu ver qual foi, quem foi o felizardo dessa tarde. Foi quem? Deixa eu ver. Tânia Regina do Caxambi. Tânia Regina, você ganhou, hein? Maravilha, garota. Que prazer. Vem receber o seu prêmio. Porque assim nós estamos aqui, meu jovem? A despedida, é claro. Como é que a gente faz, meu jovem Valdeci? Diz devido, Duncan. Diz. Existem as mulas da Regina Bino e que o Ivolas promene por aqui. Você deu estas pro minha arte automobil. Diz. Yes. Diz. Diz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.